andressedesmoral.com.br. Mas acontece que você entrou na minha vida, pra gente ter e veio para mim. E estiver em outra nave dessa vida, eu quero que eu sei que eu vou te amar em toda dessa. Sempre que precisar eu vou estar aqui. Em um dia ruim ou numa noite fria, morada nova agora vai cantar. Vai dar gordinho. Vem. Tu vem me amar, vem. Eu tô maluco pra te ver, tô com a saudade. E sem você não posso mais. Tu vem me amar, vem. Tu vem me amar, vem. Eu tô maluco pra te ver, tô com a saudade. E sem você não posso mais ficar.